Eita forró danado de bom. O teu xodó é que nem nota de caju. Desde que abracei tu, nunca mais quis me lacar. O teu xodó é que nem fogo na fornalha, sai queimando a minha alma na hora de xodosar. O teu xodó, teu xodó, um abraço em toque espim, beijo, beijinho em malagueta, só pra você voltar pra mim. O teu xodó, teu xodó, tem um chamego diferente, é igualzinho a dor de dente que só passa de manhã, mas torna a voltar quando o sol tá se escondendo, mas torna a doer, olha a lua aparecendo, mas torna a voltar quando o sol tá se escondendo, mas torna a doer, olha a lua aparecendo. Arrocha o nosso arrumeiro. Teu xodó é que nem nota de caju, desde que abracei tu.